avisar com o mesmo. Condições de passar a retaguarda do mesmo para, se, para ingressar na perna do vento base pela direita da 17? Não copiou a mensagem, Índia November Alpha. Índia November Alpha, tem condições de passar a retaguarda do TAN, do Airbus da TAN, na final da 10, base pela direita da 17? Afirmativo, Índia November Alpha. Oceané 6315 no solo 47, livre à direita, 1211. Direito 2-1-1, 3-1-5-1. 3-1-4-4, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento é de 1-7-0 graus, 1-4-9. Informo, Charlie 150 no farol de Sapuã, vai passar a cauda do senhor, não interfere com seu pouso. Tem livre pouso, pista 10. 10-3-1-4-4-100-0-9-0. Índia November Alpha, autorizado o cruzamento do eixo da 1028, reporte para girar base. Autorizado o cruzamento, reportará para girar base pela direita 17, Índia November Alpha. 7-7-8. November Yankee Mike, venta de 1-6-0 graus com 1-2-9, tem livre decolagem da 1-7. Livre decolagem da 1-7. O X-Ray Fox Terra prossiga na aproximação, aguarde transferência de comunicações quando você vai fazer uma solicitação à melhor torre de controle de Salvador para pousar na pista 17, ok? Hoje confere a melhor. Veja porque eu observo aqui, tem um tráfego fazendo toque arremetido na pista 17. O senhor está passando agora a Duna em aproximação, cheque trem, chame a torre 11895, efetuando a solicitação, com prazer, até a próxima. O 2771 está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS para o 2771. Torre Salvador, boa tarde, Foxtrot Terra. X-Ray Foxtrot Terra, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardo a autorização de pouso. Sim, autoriza encaixar na direita, na 17. Afirmativo, vai se enquadrar como número 2, ok? Eu tenho Índia November Alpha tocando, arremetendo na 17. Pode alinhar para uma base da 17 da presença? Reporte condições visuais, reporte para o cancelamento do plano. Eu tio já, cancelado, solicitando, vai esquerda para uma base. Plano agora cancelado aos 49, base pela direita da 17, é o número 2, ok? Eu tenho Índia November Alpha, velocidade estimada de 70 nós em toque arremetido na 17. Positivo, então o Correio de Foco Terra está liberando o localizador, vai com a esquerda para uma base, positivo. Afirmo. November Yankee Mike decolou aos 50, está autorizado o cruzamento do eixo da 1028, reporte eixo livre. Índia November Alpha autorizado, toque arremetendo pista 1-7, vento 1-7, 0 graus, 1-4-9. Livre toque arremetida 1-7, Índia November Alpha. X-Ray Fox Terra não avista o tráfego, porém está na base da 1-7. Gente, o tráfego já está na curta final da 1-0, estou em contato visual com o senhor, prossegue sinal, aguarda na autorização de pouso o X-Ray Fox Terra. Fox Terra. Vai reportar alinhado na 1-7. November Yankee Mike, eixo livre, prossegue corredor forte, controle no 208. Prossegue corredor forte, prepare o bombeiro da sua rota e navega em frente. Corre 11895, nossos agradecimentos, até a próxima. Vai chamar a torre 11895, azul 2771, graço, bom trabalho aí. Boa. Serra, aguardando instruções, 90 graus. 3 Fox Serra, autorizado, sinal da 97, reporte curta final. Fox Serra, já encaixando, curta final. Estou em contato visual, tem livre pouso, pista 97, Santa de 97, 0 graus, com 93 horas. Sim, pousão 97, confirma o 90, por favor. 170 com 12, 170 com 12. Fox Serra. Tudo bem, aqui, Mike. Senhor, boa tarde, Azul 2771, estabilizado no ILS da 10. 2771, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Informo, Charlie 150 no circuito de tráfego da 7, não vai interferir com a sua aproximação. 2771, no Quente. Quente, está autorizado, Salvador Natal, nível 370. Decolagem da 1-0, curva esquerda, no perfil da subida Cuca, Jamos e Pá, e amplitude 1-0. 5-4 no 1 no transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Só uma por gentileza, pode repetir seu transponder? Transponder 5-4, 1-1. Ok, então autorizado 370, para Natal, decola com curva esquerda, Cuca, Jamos e Pá, amplitude 1-0. Controle de decolagem 208, acena 5411, voo 256. 256, correto, time, pronto para o pushback, acionamento. Tá bom, obrigado. Positivo, não tenho tráfego a lhe informar, mantenho estimado para pouso em João Durval Carneiro, 1721. Vivo, 1721, FG. Positivo, frequência livre, bom pouso e até a próxima, câmbio. Até a próxima, obrigado. De November Alpha, curva agora à direita, reporte para girar a base. Livre curva à direita, reportará para girar a base, em de November Alpha. Vento 2809. Tá, ok, vamos reduzir para 250. O 964, qual a velocidade? 320. Ok, eu solicito que mantenha a velocidade 320. Em caso de redução, informe esse controle para a coordenação de tráfego. Vai manter 320 até dura. Acho que não vai ser necessário até dura. Beleza. Papatão Gueco, Delta Fox, eu não recebo informação do seu modo Charlie. Chame a torre, frequência 11895 e solicite instruções para pouso. 11895, grato. Salvador, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Elka Delta Fox, boa, prossegue final da 17, após terceira milha. Já vai para a terceira milha, Delta Fox. O Índio November Alpha vai manter a perna do vento aguardando para girar a base e se enquadrará como número 2 para a 17, ok? O tráfego é um Papa Alpha 3-1, o Eco Delta Fox prosseguindo para a final da 17. Paciente, vai manter a perna do vento, aguardando as instruções. Índio November Alpha. Eco Delta Fox, me escuta? Assim, informa o Índio November Alpha, um Charlie 150, base pela direita da 17. Ele vai estar à sua direita no circuito de tráfego. O senhor vem como número 1, ele como número 2. Reporte quando é visual com o tráfego. Delta Fox, pode ficar atento ao mesmo. Consegue final da 17 como número 1 para pouso, é com Delta Fox. Delta Fox, chamará final. 3092, na escuta do controle Salvador, ajusta o altímetro agora, 1012.9. Rebocar aeronave, volta no Quebec, parte 3. Tem alguma posição pra gente aí? Do parte 3 pra qual posição? Aí vocês vão decidir. A aeronave entrou em manutenção aqui na ponte 9, parte principal. A gente tá querendo autorização dele pra rebocar pra parte 3. Bom, frente Quebec, parece antes de declaração, o senhor será primeiro que entrar em contato com a Infraero. Eles passarão a posição que o senhor poderá ir no parte 3 e após o senhor estar pedindo autorização do rebote. Alô, Salvador, boa tarde, Azul 2771, livrou? 2771, boa tarde, taxi via Alfa, Kilo, parte 3. A posição indicada é 4 Romeu, fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, 4 Romeu, ficaria atento ao sinalizador, 2771. Eco Delta Fox, confirme, Pati? Aero Star, senhor. Tem livre pouso no set. Delta Fox, livre pouso no 7. Nono 64, controle, velocidade 250 nós, descida até 100.000 com ajuste 10012, número 4 para pouco. 10008, solicita final do Guilherme Whisky, da 10-4-3. Anotei a sua solicitação. Irei confirmar em breve. Câmbio. Obrigado. T5, pode estacionar a frequência livre. Gol 2008, desça para 5.000, voe para o Serra Vitor 368. 5.368, obrigado. Livre toca remetida, 17, November Alfa. O 4196, tráfego 12 horas, 17 milhas, aeronave da Gol. Ele é o número 2, o senhor é o número 3, vai segui-lo. 4196, tá. Azul 4196, desça para 6.000. 6.000, 4196. Gol 1964, desça para 7.000. 7.000, gol 1964. Positivo, Mike Juliette Romeu. 1964, desça para 2.000. 2.000, 64. 2008, desça para 4.000. 4.000, 2008. Gol 2008, para sua informação, tráfego na sua posição de 12 horas, 4 milhas, é o voo 1964 da sua companhia. Ele é o número 1, o senhor é o número 2. Gente, obrigado, não tem um tráfego a vida. Vai começar a resistir. Muito bom, até 230 nós, pode ser? Pode. Muito bom, ILS é autorizado com o 964? 964. O 2008, velocidade 220. Reduzindo, 2008. 2008 para o Serra Vitor 368, 10 milhas e meio. Bravo 2008. Quebec, bom dia. Uno 164, desça para 6000. 6000, Uno 164. Denis, reporte com gentileza no 3 e meia dúzia. Voo 2008, 7 milhas para o Serra Vista 368, ILS Whisky a partir do ponto 368 está autorizado. Número 2 para aproximar. Sim, chegou no 2008, obrigado. Gente. Gira também alfa, estou em contato visual, livre pouso, pista no 7, vento no 7, 0 graus, 12 nós. Livre pouso no 7, Índia, não vem mirar. Voo 2008, desça para 2500 pés, está autorizada a presença do Serra Vita 366, a final do procedimento LS X3, completa redução no 80. Voo 2008, copia o controle? Copia o controle, é ciente, vai interceptar o localizador. Localizador 964. Voo 964, chama agora a torre 118, décimo 95. Sim, compra. Localizador 2008. Voo 2008, ciente. Ao estacionar a frequência livre. Torre Gol 964, está na final, visual. 964, estou em contato visual, reporte baixado e travado. Azul 4116, terça, sem restrições. 2000, estão autorizados em LS como número 3. 2000 direto, autorizado, reportagem autorizado 4116. Gol 1164, terça, sem restrições, para 2000. Sem restrições, para 2000, gol 1164. Local sobrevoo, região de Valéria, próximo ao Sierra India, Eco India, Mike Juliette Romeu. Positivo, Mike Juliette Romeu. Azul 41 no meio, preciso de uma velocidade agora de 180 a mais. Já está reduzindo, 41 no meio, está com 210. Quente. Bem embaixo, 964. Tem repouso, pista no zero, vento no meio, 0 graus, com 13 nós. Repouso. Positivo, Mike Juliette Romeu. Gol 1164, reduz a velocidade para 210. 2104. Gol 2008, Serra Vitor 366, aproximação, cheque 3, torre 11895, gol 2008. 1895, boa tarde. Boa. É, Santana, Renato, 05JB, 3 horas e 30, 1 hora e 50 de voo. Confere? Salvador, Alfa, Yankee, Quebec. Faz. São dois, informa que está com transporte de horas. Com uma... 256, autorizado o pushback, chama em pronto para o táxi. Chama na briga. Alfa em Quebec, autorizado para seguir no rebote até o pátio 3. Ok, Alfa em Quebec, é autorizado, pátio 3, posição 3 no meu. Autorizado. Controle, Guardião 08 está na rota de lançamento para aqui. Positivo, livre, Guardião. Bomba 59, este é o controle Salvador, meu cordial, acione identificação. Bomba 59, contato radar estabelecido, 2 milhas para passagem de coral, voo Mari, chegada Mari, pista 10, ajuste 10, no 2. No 2, 1, 1, né? Direito, 2, 1, 1. Passando 372, gol 2008, embaixo do trabalho. Continue a aproximação, aguardando pista livre, 2008. 008. Câmbio. Juliette. Alfa, chamando presidente. Alfa, chamando. Repouso, mantendo o 7, aguardando para decolagem, Guardião 09. Alfim, quer ver que apenas confirma, já está no pátio 3? Positivo. É, já encaminhando aqui para a posição 3, Romeu. Gente, reporte ao término. Ok. 1964 autorizado, Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette 07, por 9. Para passagem sobre o marcador e aproximação, cheque o trem, nossos agradecimentos, torre 1895, campo 1895 e confere as informações, 41 no meio. Jesus 41 no meio, estabilizado. Guardião 09, tem livre decolagem da 17, vento 17, 0 graus, 11,9. 4-1 no meia, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, número 2. Continua na sua escuta, 4-1 no meia. Teste 90 correto, me para puxar o funcionamento. Fala, boa noite, 56, táxi que está com 3 horas e 20 de autonomia, está na Recife, e nosso campeão é 1-1-8-1. 1-2-5-6, direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste na 0-1-2, um bom voo. 2-9-5-6-2, obrigado, bom dia. Aí da Coral, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, decimal 8, partida Coral, mais cuidado, tem razão. Até 4-1 no meia, 7 trem livre, pouso, pista no 0, vento no 7, 0 graus, com 10 horas. Fechado, travado, livre, pouso, 4-1 no meia. Bom, no 64. Bom, 1164, passa Dona em aproximação, cheque o trem, chame torre 11895, muito grato, um grande abraço, até a próxima. 895, obrigado, até daqui a pouco. Controle Salvador, nosso guardião, boa tarde, guardião 09. Guardião 09, este é o controle, prazer falar, contato radar estabelecido, suba sem restrições em voo direto, câmbio. Sem restrições em voo direto, a satisfação é toda nossa, um bom serviço para todos. Muito grato, um grande abraço. Controle Salvador, o 9 Yankee Mike na proa da rotatória. Sovoba Yankee Mike, chame a torre. Frequência 11895 e solicite instruções para pouso. Câmbio. Para a torre na 11895, para instruções para pouso, 9 Yankee Mike. Leda Mótida, Viantra Zulu 10, Piraí, conforme. 5423, transponder, controle 120.8. Autorizado nível 360 para São Paulo Guarulhos, decola da 10 com curva direita, saída da EL, Leda Mótida, que acerta pelo Zulu 10 até Piraí, depois conforme. 5423, transponder, 120.8. A transponder, você tem a 35 no portão 4. Defesa não tem confiança da curva? Após a decolagem, direito. Correto para posicionamento. Valendo. Solo Salvador, copia azul, Alfa em Quebec. Alfa em Quebec, prossiga. Formando sinalização aqui do reboque. Gente, uma boa tarde. Boa tarde. Direita, 4, no meio. Número 64, vento no 80 graus com 12 nós, tem livre pouso, pista no 0, gol. Livre pouso na 1 0, gol, ou na 64. Solo Salvador, o azul 4-1-6, boa tarde, Fox Norte de Solta. Azul 4-1-6, boa tarde, taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa chama antes da Juliette, 4-1-6. Alô, Salvador, 3-3-2-0-5, para a Costa, Guarulhos, desculpa. 3-3-0-5, boa tarde para Guarulhos, nível 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita. Prefiro a subida da EL, Leda Mótida. E Upper Zulu 1-0, Piraí, conforme. 5167, transponder, controle 120.8. Sente autorizado 340 para Guarulhos e Upper Zulu 10, Piraí. Decola também, primeira curva direita da EL, Leda Mótida. O controle de saída 1208 e o transponder 5167 da 3805. 3205, correto, para posicionamento. Afirmativo totalmente pronto aqui na ponte 1, na 3805. Então 3805, a aeronave da Gol irá parquear agora no 02. Ordene que a equipe do escola que após o mesmo liberais, faça seu pushback. Afirmativo após o número, a Gol no número 2, na 3805. Azul 4116, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 4116. Gente, continue a aproximação, agora na autorização de pouso, November Yankee Mike. Uno 164 no solo, Uno 5, livre direito, Uno 2, Uno 1. Direita 2, Uno, Uno Gol, Uno 164. November Yankee Mike está em contato visual, tem livre pouso, pista 17, vento 17, 0 graus com 13 nós. Todo povo na sete, na vou botar. Uno 256, livre decolagem 10, vento 17, 0 graus, 13 nós. Decolagem no 0, 256. Controle, Guardião 08, vai passar 4.000 pés. Guardião 08, ciente, passa 4.000 e descida, nada a informar. Um grande abraço ao comandante Marques, bom pouso, até a próxima. Até a próxima, vou repassar. Pro comandante Marques. No 256, decolou o Zuno 7, controle no 208. 208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, irmão 256, passa 1500. Na sua escuta. Todo 256, controle Salvador, está em contato. Radar, prossiga como autorizado, campeão. Afirmativo, informa que está com transporte de órgãos a bordo. Se possível, aprova mais à frente. Anotei a sua solicitação. Obrigado. Controle, 3560, controle de Salvador, desça para 5.000, ajuste 1012, direto Duna, câmbio. Duna 5.000, Delta, 1012. Um 256. Ah, escuta, prossiga. Direto Natal. Natal, muito obrigado, 256. Bomba 59 está passando 3.500 pés em descida para 2.000 pés, distância para a duna, 1.7 milhas, está autorizada aproximação ILS. Então 3560, qual a velocidade? Suficiente, é o número 2 para pouso, está seguindo a aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, reduza para 250 mais. Eu fiz 250, tá, 3560. Bom dia, prossiga. Tio Romeu abandona o sobrevoo, prossegue direto para a Serra Índia, Equind, onde já está visual para pouso. Positivo, frequência livre, um grande abraço, até a próxima. Grande abraço, comandante Ebelini, e um abraço do câmera Robson. Valeu, capo. Positivo, um grande abraço, irmão. É o nosso artista das imagens aéreas. O próprio agradece. Astro autonomia de 4 horas alternando o Galeão. 3205, táxi direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1012, Mambom. 1012 agora, está livre táxi via Índia, no ponto de espera 1895, bom trabalho, tá? 3805. Grato. Autorizado, chamando para o táxi. Autorizado, chamarei para o táxi. Autorizado, 3805. A linha ainda cola, pistona 0, vento 97, 0 graus, 13,9. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, o da 3805. Chame Recife, 12685, câmbio. 2685, obrigado aí pela coordenação, bom dia. Boa. Paulo Salvador, hoje é o 42, autorização para Recife, 7-0-1. Tanner 61, 42, prepara a subida Fuca Jamucaju e aguarde para a cópia. Fuca Jamucaju, agora vai ganhar no Batu. Comenta Yankee, prossiga. Já acho que com o Escalaia, estamos só esperando a mesma retransmissão para o nosso sistema, Romeu, esse é o Yankee. O Channel 6142 para retirar pronto? São 3560, desça para 2000 pés, autorizado por LR. Desça para 2000, autorizado, da 3560. Forma de negativa, a gente vai descer. Pós-Ulu 2790, táxi via Patins, a ponta de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1902, cumpra a restrição inferior da carta de manter 3000, faz até 25 milhas de Salvador. Afirmo, 127790, exato, táxi via Patins, a ponta de espera, torre 118. 3805 decolou 26, 1208, controle. Presidente, vai chamar o controle 1208, bom trabalho, só 3805. Salvador, Rumba 59, estamos na final. Rumba 59, reporte marcador externo, baixado e travado. Baixado e travado, é portaria marcado externo. Agora tem Recife, decolando da pista 10, curta, Jambo e Caju, Atrizulo 17 a rota. 543, campanha, número 208. O 6142. Sobe sem restrições, autoriza a morte, vai já direto, incrementando a razão de subida? Eu vou lhe autorizar lenda e vou lhe informar o motivo pelo qual eu não lhe autorizo motiva. É que fica fora da minha área de responsabilidade. Tranquilo, meu amigo. Tá voando lenda, muito obrigado. 7, curva direita, via corredor Axé, Caixa Prebus, a 1.000 pés, transponder 0146 e o controle 120.8. Bebê? Atila Bata? Atilamento e táxi com acelamento táxi de colagem com a torre 1-9, decimal 95, ajuste na 02. Tomou que o voo 3805, poderá voar direto, Tadina. Mantenha o ponto de espera e aguarde. Vai manter o ponto de espera do centro. Rumba 59, estou em contato visual, livre pouso, pista no zero, vento 190 graus com 13 nós. Pouso Rumba 59. Salvador, bom dia, está falando aqui. Salve, hotel Yankee, livre táxi. Reporte para ingresso na 17, Romeu até o Yankee. Positivo, atenção livre, câmbio. Ali mantenha no 7, Romeu Hotel Yankee, reporte quando pronto para decolagem. Aí mantenha. Alinha e mantenha a guarda para decolagem, Romeu Hotel Yankee. 560. Zona 93, boa tarde para o Galeão, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, perfil da subida da El, Leda, Irumi, via Upper November 857. 5427, transponder, controle 120, decima 8. Correto, time para posicionamento. Patango Romeu Hotel Yankee, vento 180 graus com 13 nós, tem livre decolagem da 17. Azul 2790, informa que tem condição de alinhar e decolar que é o rumo ali da pista. Vicente, obrigada, mantenha o ponto de espera e aguarde, 2790. Mantendo 90. Bomba 59 no solo, 31, prossegue parte militar. Livre à esquerda no hotel, estacionar frequência livre, Bomba. Meu hotel Yankee decolou 31, prossegue corredor Axé, controle no 208. Obrigado. 3560, sete livre pouso, pista no 0, vento no 8, 0 graus com 13 nós. Livre pouso, 3560. Hotel Yankee, é o controle Salvador, ciente do seu voo visual, reportando através do farol da barra. Estou estimado para pouso em Caruru. Na presente estou estimando os 1-8, 1-3, mas a próxima parada barra é reportagem novamente. Positivo, câmbio. Brasil. Positivo, Guardião 09, distância para Coral 28 mil. Já estou. Encerrou o minuto 4. Azul 2790, a linha e mantém pistão no 0. A linha e mantém no 0, 2790. Será que encerra golfo, parte de pista que decola? Max encerra golfo para Mucugê, nível 080. Decolagem da 17, curva à direita no perfil da Armor DCT. Pode conforme rota. 5447 transponder, controle 120.8. Câmbio. Câmbio. Destaque de decolagem com a torre 1-8, decimal 95, ajuste no 0 no 2. Solo Salvador, Santos 3. 560, livrado. 1-2-1-1, no tempo. Zero, livre decolagem da 10, vento 1-8, 0 graus com 13 nós. Livre decolagem 2790. Salvador 3569. 3560, taxi via Alfa, chamante da Juliette. É Alfa, chamante da Juliette 3560. Para o táxi, você é 6315, 146 a bordo, ao pé do caminhão, com 3 horas e 50 minutos. 315 à direita, via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1-0-2 do Movão. Ele pode ficar 285, bom feriado, você é 63. Momento. Então, 3560, autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Juliette 04, está 3560. Decolou agora os 35, controle no 208. Vai chamar o controle no 208, azul 2790. Controle Salvador, meu cordial boa tarde, azul 2790, decolou cruzando 1.400 pés na Momo Vatap, de forma que não tem condições de cumprir o gradiente de descida. Azul 2790, controle Salvador, contato radar estabelecido, passa 1.700 pés. O questionamento desse controle, senhor tem condições de voar direto Lençóis à presente posição? Com certeza, na hora. Positivo, livre. Livre, direto Lençóis. Meu, muito obrigado, senhor. 790. Um milhão. Vitor Papá, escuta. Alfa, Vitor Papá, companhia. Olha o 2790, só confirmando, direto Lençóis, sem restrição. Positivo, sem restrições. 2790, sim, direto. Padrão 09. Positivo, surgiu um questionamento do meu super assistente com relação ao tempo normalmente levaria de, ou irá levar de Salvador para Porto Seguro. Poderia confirmar? Tem a Golf Livre Acionar Cimitar. 4 em Porto Seguro. Muito grato. Positivo, Romeu, até Yankee, voo visual para Caruru, Farol da Barra, lançamento de paraquedista, ou melhor, a aeronave ainda está em ascensão, mas tem lançamento previsto na Ilha de Taparica. Foi um prazer, até a próxima. A intercessão reporte para ingressão na 7, Max Serra Golf. Três quinze, decolou 40, controle no 20, decimal 8. 208, 63, 15, obrigado, vou tirar. Controle Salvador. Boa tarde, 6315 do Senado. O senhor 6315, este é o controle Salvador, está em contato. Radar, prossiga como autorizado. Câmbio. Como autorizado, 6315. Alô, é o Oceano 6142? É o 142, prossiga. vamos por gentileza escutar um operador de Tinder. Está totalmente pronto, já faz um tempo, está aguardando. Sim. É 142? Meia 142, copia? Suficiente, meia 142, não está em contato com a Estraero. Meia 142, copia o Petrobras? Prossiga. Capitania. Serra Golf, a linha e mantém pistão da sede. Boa tarde, Mike, confere para Vitória, nível 340 autorizando. Decolagem da 1-0, curva direita, vestido da subida da EL, Leda Bidev. Transponder 5135, controle 120, decimal 8, e a rota é Upper Zulu 44. Autorizado Vitória na 340, Zulu 44, de forma vestida da EL, Leda Bidev. Aciona 5135, controle 120, decimal 8, azul 41, pega 4089. 4089, o correto foi para o funcionamento. Obrigado, 4089. Alô, roxa, merda, água azul 2, puxa acionamento no 5. Autorizando, chame para o táxi. Autorizado, vai chamar. Marcos Senna Golf decolou agora aos 4-3, controle no 208. 208, grato. Controle Salvador, Marcos Senna Golf decolado na sua escuta. Marcos Senna Golf, o controle Salvador está em contato, radar super sem restrições. Subindo sem restrições, o Marcos Senna Golf para o 080. Positivo, qual a proa ideal para o destino, Mike Thiago? A proa mais bonita da Bahia, a 290. Positivo. O senhor está em voo visual? Instrumento. Vamos cumprir a saída, Mike Thiago. Sim, a gente vai cumprir a saída. Supa e mantenha 160, azul 2790. Colagem na 10, curva direita no perfil da subida da El Coral. Pode conforme. 5455 transponder, controle 120, decimal 8. 240, autorizado ideal. Falando aqui com 10, primeira curva direita na da El Coral. Pode conforme. Eu passo o transponder 1208 controle. Vou 12009. 2009 é correto, time para posicionamento. Chamada 2019. Tudo, Mike Thiago. Pode computar o estimado aí para os 1856. Está na proa 310. Positivo. Pouso 1856 na proa 310. Obrigado, meu cordial. Salvador, cinema 3195, autoriza a máquina. Bem que gostaria, capitão, mas eu vou ter que fazer uma solicitação.